passos apertados e os olhos embargados, cheios de medos teus. Pediste que te levasse a mágoa e te tocasse a alma, olhando para os meus. Apertei-te contra o peito num abraço perfeito. A rua como companhia, às vezes escura e fria, dura realidade. Ninguém olha para ti com olhos de gente, até mesmo indiferente a quem és de verdade. Yeah.